querida, sem ninguém para ajudar. De quem será a culpa por tanta injustiça? A pergunta fica no ar. Se tem uma pessoa.